Santa Eupéia, Pitágoras, Suri, penhe suri, yari uma sara ita, yari ane paia ita, yame me katurete, aita supe tu pana supe, yari uma sara ita. Super, tu pana super. Salário.